mexia no parque, derrubar suas paredes, desmontar os seus brinquedos, arrancar todas as flores, pichar todos os monumentos. Eu não quero nem saber, devolvam meu amor, devolvam meu amor. Quem roubou meu coração? Quem roubou meu coração? Devolvo o meu amor, quem roubou meu amor?